o Governo está perfeitamente aberto a poder, na eventualidade de ser necessário, de poder se alargar. Mas isso temos que vê-lo em situações concretas e, como disse, sempre em parceria com os municípios. No que se refere à verba, é bom de esclarecer que estes trabalhos são trabalhos remunerados por parte da autarquia. Por isso, a questão que se pode colocar e que se coloca com muita cuidado, de certeza absoluta, é nas situações em que a autarquia não consegue ressarcir do trabalho que teve. E para isso é que existe uma linha de crédito de 50 milhões que o Governo disponibiliza aos municípios. Se essa verba se revelar insuficiente, pois é evidente que o Governo terá que a reforçar necessariamente.